Salve, moleque. D.O. Moleque vai ouvir. D.O. Moleque vai saber, zói. D.O. É nós que tá, pode pá, tipo rolo compressor. É terrorismo sonoro na voz dos gladiador que joga os boy na arena contra os leão feroz, pra ele entender que a vida dele agora depende de nós. É a vingança do povo ressurgindo do lodo. Enquanto não tiver justiça, haverá pânico pra todos. Eu fui jogado aos lobos e voltei liderando a matilha. Mano, quem diria que os neguinho aqui reagiria? Só bang monstro e várias fitas pra arrastar. Quem veio de onde eu vim aqui não se pode errar. Governo pra torturar, favela pra limitar, a fé pra anestesiar, e os loucos não vai se entregar. Vim pra tumultuar e pode pá que é desse jeito mesmo. Aqui os bruxos produzem a rima contra os venenos. Enquanto tiver miséria, o rap segue hostil. De quem nasce, vive e morre abandonado no Brasil. Tô firme que nem aço fundido no concreto, sangrento, pesado, poético, protesto. Portas que não se abrem, nós vamos derrubar a oportunidade do excluído. Provar que é nós que tá, é nós que tá, pode pá, tipo rolo compressor. É terrorismo sonoro na voz dos gladiador. De larga os boy na arena contra os leão feroz. Pra ele entender que a vida dele agora depende de nós. É nós que tá, pode pá, tipo rolo compressor. É terrorismo sonoro na voz dos gladiador. De larga os boy na arena contra os leão feroz. Enquanto os porco racha o rap bang, depende de nós. Cabeça erguida, pé no chão, coração pulsando vida. Esse é meu bang, é nós que tá, é quente os presos na batida. Lua pelo amor, parei o pensamento humano. Parta aí do meu semblante, a face dos pipoca insano. Nós estamos do contingente, tamo de volta na guerra. Carta de onda sonora, código morto da favela. Leão com a pele preta que repousava sob a rocha. Fugir pra selva, despertado, sono anunciando a volta. De 30 anos supino, duas claras, um café pro beijo, os pivetes. Cito salmo e desço pra guerra dos mundos. Pega o castelo de Odin que desce a nossa legião. Gigantes, gladiador, cada um com seu dragão. O antebraço tatuado, longe do convencional. Quilombola, pele pra abraçar do funções marginal. Conflito crucial, tá no evangelho do João. No ultimato, ligaram nós, aceitamos uma convocação. Papai, rogai, lutai, honra este teu filme. Reveste com autoridade contra todo anjo caído. Cada dia um Golias, quer nos ter como um troféu. Mas o verbo testificado é na espada de Gabriel. Que se escureça o céu, se agite os continentes. Despertar do pó da terra, glória para todo sempre. Homo sapiens da nova era do verbo testificado. Extraído do pó da terra, perfeitamente moldado. Nós que pá, pode pá, tipo rolo compressor. É terrorismo sonoro na voz dos gladiador. Larga os boy na arena contra os leão feroz. Pra ele entender que a vida dele agora depende de nós. Nós que tá, pode pá, tipo rolo compressor. Terrorismo sonoro na voz dos gladiador. Larga os boy na arena contra os leão feroz. Enquanto esporco racha o rap bang, depende de nós. Nós que tá, pode pá, tipo rolo compressor. É terrorismo sonoro na voz dos gladiador. Larga os boy na arena contra os leão feroz. Pra ele entender que a vida dele agora depende de nós. E nós que tá, pode pá, tipo rolo compressor. É terrorismo sonoro na voz dos gladiador. Que larga os boy na arena contra os leão feroz. Enquanto os porco racha o rap bang, depende.